Ele quebra as correntes, desata aquilo que em nós representa a cadeia e nos dá a libertação. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13, irmãos. Capítulo 13, do lado. Lucas, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 13. De 10 a 13, Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 13. Amém? Diz assim o texto. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, esse texto conta mais um dos maravilhosos milagres de Jesus. Mais um dos milagres que Jesus operou, transformando alguém necessitado, transformando a vida e a realidade de alguém que estava há um tempo considerável, que estava há um longo tempo preso e encadeado por um espírito de enfermidade. O texto fala 18 anos, e aí eu podia fazer aquela pergunta: quem tem 18 anos? Aí todo mundo, né, que tem mais de 18 poderia levantar a mão, porque, por exemplo, eu tenho 18 e mais um monte deles depois, né? Mas 18 é 18 e mais um monte. Mas nós temos uma parcela razoável aqui dentro, que ainda nem 18 ainda fez, alguns até cantaram agora há pouco aqui, não sei em qual dos grupos, né? Não vou dizer, mas... mas o pessoal que fez 18 já cantou, acho que no segundo grupo, do grupo principal. Mas quantos aqui no meio ainda não fizeram 18? Essa mulher estava sofrendo por um espírito de enfermidade já há 18 anos. É muito tempo. É muito tempo para alguém sofrer como o texto fala que ela sofria e ficava encurvada. Ela não conseguia se endireitar. Hoje nós podemos analisar problemas de coluna, hoje existem tomografia, existe ressonância, existe sei lá mais o quê, que faria uma análise na coluna e que talvez indicaria ali uma hérnia de disco, talvez indicasse ali um problema de má formação, talvez indicasse ali qualquer outra razão. Mas o texto bíblico aponta que essa mulher não sofria de uma simples doença, não sofria ali de um simples mal físico, ela sofria também ali um mal espiritual, que acabava se demonstrando na vida dela como algo físico. Primeira lição que nós tomamos nessa noite: os ataques espirituais que vêm sobre nós, a fúria de Satanás, pode muitas vezes aparecer em nossas vidas como algo perceptível. Às vezes nós achamos que o ataque que Satanás faz contra nós, ele vai se dar num plano, etéreo, um plano que não atingirá a nossa vida de uma forma, vamos dizer assim, palpável. Isso é engano, irmão. Na verdade, muitas situações Satanás se levanta contra nós, contra a igreja, contra os filhos do Senhor, e isso pode resultar em maus ou malefícios ou problemas ou situações que nós conseguimos perceber. É bem possível que você já tenha passado por alguma situação em que você falou: olha, isso não é normal, isso não é natural. O que está acontecendo? E você mesmo questiona. E muitas vezes nós até tentamos encontrar alguma raiz, alguma origem humana, alguma origem natural, alguma origem que seja da terra. Mas aí eu te digo, o texto conhecido, que muitas vezes a sabedoria é humana, carnal, animal, diabólica, porque muitas vezes nós encontramos até uma explicação terrena, mas essa explicação terrena, ela na verdade, ela mascara o que espiritualmente pode estar acontecendo. Nós precisamos crer e reconhecer que somos devedores em tudo a Jesus, em tudo. E o Senhor Jesus está com o olhar dele sobre nós. E mesmo aquilo que vem sobre nós como um mal, que aparentemente é insignificante, ou é simplesmente natural, ou é algo que pode trazer um ataque no campo físico, humano, material, financeiro, ou qualquer outra área da sua vida, nós precisamos entender que Jesus, ele está disponível a falar e agir na nossa vida. Essa mulher, ela estava naquele lugar, e Jesus estava nessa sinagoga fazendo algo. Jesus estava ensinando nessa sinagoga. Jesus estava ministrando a palavra, estava anunciando o reino dos céus, ele estava trazendo consolação e conforto pela palavra na sinagoga. E é interessante que essa mulher estava no meio daqueles que ouviam a Jesus. É o que o texto nos dá a entender. A mulher estava ali, porque Jesus estava na sinagoga a ensinar. E é legal que ela estava ali para... Porque sempre que alguém ensina, se alguém está ensinando, é óbvio que do outro lado alguém precisa o quê? Aprender. Amém, queridos? É ou não é? Porque se o cara ensina e você não aprende, há algum ruído ali no meio, né? Vou falar em prol dos professores. O problema está no aluno, né? Os irmãos que são professores. O aluno fala o contrário. O problema é do professor, não sabe ensinar. Agora, não tenho dúvida, Jesus sabia ensinar. Amém, queridos? Não tenho dúvida nenhuma, a multidão olhava para Jesus e conhecendo de onde Jesus era, sabia que Jesus era de Nazaré, conhecia os irmãos de Jesus, é isso que o texto diz, não esse outro, sabia que eram os irmãos de Jesus e o povo olhava para Jesus e falava assim, como é que Jesus tem essa sabedoria toda? Da onde vêm essas palavras? Ninguém fala igual a ele. Uma vez os principais das sinagogas, o principal grupo lá do Sinédrio, mandou um grupo de soldados prender Jesus. Quando chegou lá, Jesus ensinava a multidão. Eles, em vez de prender Jesus, ficaram ali aprendendo. E depois voltaram para aqueles principais da sinagoga e eles perguntaram assim, ué, cadê Jesus? Você não foi prender lá? Não, nós não podemos prender porque ninguém nunca falou igual ele. E aqueles homens arrogantes falavam, por acaso vocês sabem alguma coisa? Vocês já estão, por acaso, crendo nele também? Que é isso? Jesus estava nessa sinagoga e ensinava. Enquanto Jesus ensinava, alguém aprendia. Amém? Nós temos que estar atentos a aprender aquilo que o Senhor tem para nós. É muito comum que nós queremos dar. Mas, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos aprender do Senhor. Aprender. Alguns domingos atrás e também no dia, numa quinta-feira e no dia da adoração que estivemos aqui, nós pensamos naquela situação de Marta, Maria, Lázaro e como eles se colocaram durante aquela trajetória contando a vida daquela família e se colocavam buscando a Jesus, cada um de um seu jeito. Enquanto uma só servia, a outra se colocava aos pés de Jesus, aprendendo e buscando nele, aleluias, adorando ao Senhor, adorando. Nós estamos estudando o livro de Tiago nos grupos de crescimento, e nessas últimas semanas nós lemos um versículo que fala que nós precisamos ser prontos a ouvir e tardio em falar. Às vezes nós pensamos que isso só se aplica quando alguém fala alguma coisa e nós queremos revidar rapidamente na palavra, dar ali uma bronca, ou retrucar naquilo que a pessoa falou, mas isso também se aplica em todo o tempo, porque afinal de contas, se nós não temos tomado da palavra, não temos aprendido dela, não temos recebido de Jesus, é possível que a nossa fala seja uma fala seca, uma fala vazia. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, porque da fonte nós podemos beber, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque da fonte dos céus jorra em abundância sobre nós. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, e ela entra e penetra no nosso coração, é capaz de separar intenções do coração de pensamentos e transformar a nossa realidade. Essa mulher estava ali ouvindo Jesus, aprendendo dele. Talvez Jesus falando das palavras do reino dos céus, de como encontrar o reino dos céus, de como ser tomado como pertencente ao reino dos céus, como entender o papel de cada um no reino dos céus. Ela talvez estivesse ouvindo palavras assim, talvez ela estivesse ali ouvindo que precisamos agradar ao Senhor, precisamos buscar a vontade dEle, cumprir a vontade dEle. Talvez ela estivesse ouvindo sobre o amor, talvez ela estivesse ouvindo sobre o amor ao próximo, sobre o amor a Deus. O texto não diz, mas ela estava ali ouvindo. E Jesus naquela situação, e ninguém talvez tivesse contado a Jesus quanto tempo aquela mulher estava doente. Jesus chega e o texto diz que ele chamou para si aquela mulher. Outra coisa que temos que entender, Jesus chamou para si aquela mulher. Jesus tem nos chamado para junto dele. Porque às vezes nós nos preocupamos em simplesmente ser chamados, mas chamados para alguma coisa, para alguma situação, para ir, para estar à frente de algo, mas nós precisamos buscar ser chamados para Jesus. Jesus nos chamar a Ele, aproximando-se dEle. Talvez, se fosse a gente nessa situação no lugar de Jesus, a gente chamaria aquela mulher para o meio aqui do púlpito. Chama a mulher aqui, né? Como é que acontece aí muitas vezes? Chama a mulher, põe aqui na frente. Agora Deus vai agir e tal. Fazia ali uma roda, um negócio em volta. Chamava atenção. Mas o texto diz que Jesus chamou aquela mulher para si. O tratamento de Deus no nosso coração, queridos, ele é profundo. Porque Jesus nos chama para si. Ele nos puxa, Ele nos toma com a sua mão, nos pega com a sua mão de poder e de amor e nos puxa para a direção dEle. Nos puxa para a direção dEle. Aleluias. A recomendação de Jesus sobre oração, sobre entrega, foi: entra no teu quarto, fecha a tua porta, se coloca numa posição de clamor, e você então vai ser ouvido, e aquilo que você clamar ao Senhor em secreto, o Senhor te recompensará publicamente. Aleluias. Aquela mulher foi chamada ao Senhor em secreto, Jesus chamou ela para si, e quando ela foi curada, isso foi público e notório. Aleluia. Ela recebeu a transformação do céu necessária para a vida dela. Nós precisamos entender mais disso. Precisamos buscar mais no nosso dia a dia essa intimidade com o Senhor Jesus que nos ensina, o Senhor Jesus que ministra a nossa vida, o Senhor Jesus que nos puxa, independente da nossa situação. E é interessante, querido, que Jesus não curou ela primeiro. Antes, Jesus puxou para si. Jesus trouxe, mesmo com toda vamos dizer, irmão, ela andava curvada, com toda aquela situação estranha, com toda aquela situação de saúde dela, Jesus puxou para si. Entenda, irmãos, que naquele tempo, aquela mulher provavelmente fosse colocada como uma pessoa de segunda classe, terceira ou quarta classe, porque ela não tinha sequer uma estrutura física digna. Talvez nas sinagogas, ela sequer pudesse chegar perto da onde estava ministrando a palavra. A princípio, a sinagoga, só os homens ficavam em torno daquele que ensinava, do rabi. As mulheres ainda ficavam mais para trás ainda. Mas você imagina essa mulher com essa dificuldade, ela com certeza ficava para trás de quem podia ficar para trás, no último do último da fila. Mas ainda bem que Jesus já tem ministrado sobre nós, que mesmo sendo os últimos, nós podemos ser os primeiros. Aleluia. Mesmo estando por último, por não sermos dignos, nós não somos dignos, mas o Senhor que é digno, Ele nos toma para si, Ele nos puxa e nos atrai com os seus laços de amor. Aleluias. Querido, é muito bom ser laçado por Jesus. E se veio na sua mente aquela imagem eu garanto que praticamente todo mundo deve ter visto aquela imagem de um boizinho correndo, fugindo, meio desesperado, gritos em volta, ele meio sabe para onde correr, aquele rodeio, e aí vem alguém com um laço e puxa, e o bicho não tem mais para onde correr e tomba. Querido, nós precisamos ser laçados por Jesus, com laços de amor. O Senhor nos toma com laços de amor, querido. Nós tentamos fugir no nosso dia a dia, mas o Senhor nos puxa para Ele. O Senhor nos atrai para a direção dEle. O Senhor nos aproxima da presença dEle. O Senhor nos traz até Ele, porque só temos uma fonte. Só temos um lugar de descanso. Só temos um lugar de transformação. É em Cristo Jesus. Só temos um lugar em que podemos achar aconchego. É em Cristo Jesus. Não há outro lugar, não há outro em quem podemos ter vida, senão em Cristo Jesus. E Jesus, então, chamando aquela mulher para si, ministra sobre ela a liberdade e disse: estás livre da tua enfermidade. Jesus não falou, está curada da sua enfermidade. Jesus não anunciou: olha, você agora está curada. Jesus falou: está livre. Nós precisamos experimentar a liberdade, a libertação, a transformação em Cristo Jesus. Como falamos alguns domingos atrás, se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Nós somos livres porque Jesus tem anunciado sobre nós a liberdade. Ele nos atrai para si e nos liberta e nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estende as mãos sobre aquela mulher, ela já estava livre. Mãos estendidas são mãos de bênção. Quantas vezes, em tantas situações aqui, o irmão já foi convidado a estender suas mãos, seja para as crianças que estão aqui, seja para um casamento com os noivos aqui à frente, seja num momento em que estamos apresentando alguma criança e consagrando ao Senhor, seja em qualquer outra situação, você estende as suas mãos, porque as nossas mãos são mãos santas, amém? Você lavou sua mão em casa, antes de vir para cá? Amém? Agora, querido, o pessoal até riu ali, ó. A principal coisa que nós precisamos lavar as nossas mãos é no sangue de Jesus. Mãos limpas, limpas do pecado, da maldade. Como diz o Salmo, mãos que são estendidas, coração puro. Esses são os que chegam até o monte da adoração, até o lugar da adoração do Senhor. Aleluia. Quando estendemos as mãos, nós proclamamos bênção, amém? Nós estamos abençoando. E Jesus libertou essa mulher, anunciou: olha, você está livre da sua enfermidade. E depois Jesus a abençoou, colocando a mão, e aí tudo que havia naquela mulher, mas espera aí, ela já estava livre da enfermidade, mas ainda estava torta. E as crianças foram para a classe, mas de vez em quando a Heloísa começa a cantar por causa do, acho que é o Cristãozinho, né? Um menininho torto, aquela história estranha também do menininho torto. Pastor Alfredo, eu sei que não gosta dessa música do menininho torto. Mas essa mulher, pastor Alfredo, essa era torta. Ela tinha uma vida torta. O texto está falando. Ela tinha uma vida torta, coitada. Infelizmente. Mas Jesus libertou essa mulher. E impondo as mãos sobre ela, ela se endireitou. Aleluia. Quando o Senhor estende as mãos sobre as nossas vidas, a nossa vida se endireita. A nossa vida toma um outro rumo. Nós já somos livres do pecado, aleluia. O Senhor tem nos libertado porque Ele tem nos chamado até Ele. Mas nós precisamos também das mãos do Senhor a transformar a nossa vida de forma plena. Plena, porque nós glorificamos ao Senhor e celebramos o nome dEle. Essa mulher se tornou uma adoradora, porque ela experimentou ali ouvir de Jesus, aprender da palavra, tomou ali e aprendeu daquilo que Jesus ensinava, depois ela experimentou na prática, com a vida dela sendo transformada, libertada e abençoada pelo Senhor. Nós precisamos seguir esse percurso. Precisamos aprender do Senhor, precisamos receber dEle a instrução do céu, porque se recebemos a instrução do céu, o Senhor Jesus nos chama para o cantinho, nos chama até Ele, nos aproxima dEle, e aí nós podemos experimentar libertação, e aí nós podemos experimentar as bênçãos dos céus. Aí nós podemos experimentar vida e vida em abundância. Mas tudo começa em estar no lugar certo, na hora certa. A Bíblia fala que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Quando o profeta fala dessa forma, é porque vai haver um tempo, querido, em que vai ser difícil. Vai haver um tempo em que vai ser muito mais complicado. Vai haver um tempo em que o negócio vai ser muito mais estreito. Mas hoje nós temos a possibilidade dos céus abertos sobre nós. Nós temos a possibilidade de receber o ensino da palavra sobre as nossas vidas. Nós temos a possibilidade de estarmos aconchegados e instruídos pelo céu. E do céu receber libertação, transformação e as bênçãos sem par sobre nós. O Senhor é maravilhoso. O nome dEle é tremendo. Ele é digno, digno. E nós devemos nos colocar na posição certa. Santo é o nome do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, convidar o grupo se quiser. Vai tocando um negócio aí, meu amigo. Não se preocupa com... Se preocupa não. Faz um barulhinho aí já. Vocês são bons. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Santo seja e exaltado seja o nome do nosso Senhor Deus. Aleluias. Aleluias. Essa mulher experimentou naquele dia com Jesus algo que ela não esperava. Algo que ela ainda não tinha vivido e fazia 18 anos, precisava, mas talvez nem soubesse. Nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Thank you. Ajuda-me, Senhor. Vem, ajuda-me, Senhor. Nós clamamos assim. Vem, ajuda-me. Essa mulher foi curada, foi transformada e foi livre. Logo depois ela foi acusada, e aqueles que a cercavam foram contra e apontaram aquela situação e criticaram, mandando: por que você não veio aqui outro dia? Todos os dias da semana você podia ter sido curada, veio fazer o que aqui hoje? Mas Jesus saiu em defesa daquela mulher. Saiu em defesa daquela que precisava. O Senhor Jesus está pronto a nos defender, está pronto a se colocar entre nós e o ataque de Satanás, está pronto a se colocar entre nós e o acusador, e tocar a nossa vida com libertação, transformação, graça. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós entregamos, ó Pai, nessa noite, Senhor, as nossas fraquezas diante de Ti, Pai. Senhor, assim como essa mulher, ó Pai, que há muito tempo, ó Pai, sofria encurvada, Senhor, nós queremos nessa noite dizer, Pai, que nós somos fracos. Senhor, nós somos tão fracos, ó Pai, que às vezes nem mesmo percebemos, ó Pai, Senhor, as cadeias que têm se montado ao nosso redor. Mas, Pai, queremos aprender de Ti, Pai. Queremos, Senhor, tomar da Tua presença abundantemente, ó Pai, como o animal sedento vai às fontes, porque assim como a corça anseia por águas, assim suspira a nossa alma por Ti, Senhor. Deus, nós nessa noite declaramos: somos fracos, somos fracos, mas Senhor, nos chama a Tua presença. Ministra, Senhor, a nossa vida. Nos dá, Deus, uma transformação plena, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nessa noite venhamos experimentar a Tua libertação, a Tua bênção, Pai, a Tua proteção, Senhor, plena sobre as nossas vidas. Deus, nos apresentamos humildes, quebrantados, Senhor, porque não somos dignos, ó Pai, nem mesmo de sermos chamados Teus filhos, ó Pai, nem mesmo, ó Pai, de sermos chamados Teus filhos, Pai, mas Tu nos adotastes com amor, ó Pai. Senhor, o Teu Espírito ministra ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Senhor, e diante da Tua presença, nós reconhecemos que temos vivido, ó Pai, a chuva da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, do Teu perdão. Senhor, inunda-nos, ó Pai, com a Tua presença. Santo é o Teu nome. Senhor, como aquela mulher que foi, Senhor, transformada, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pelas muitas maravilhas que Tu tens feito. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Sim, Deus, glorificamos o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus.